Não se consegue ver nada. Malta, estão todos bem? Falem, por favor. Gugas, Popota, Cathy. A aterragem não foi fácil, mas felizmente não se magoou ninguém. Só uma grande nuvem de pó temeu em desaparecer, dificultando o reencontro aos nossos amigos. Só alguns minutos mais tarde se reuniram todos em volta da nave parcialmente destruída. Eu não lhes disse! O Trans é mesmo um especialista em aterragens de emergência! Acerta sempre no chão! Bu, estou a ficar farta das tuas piadas imbecis. Ora, não se zanguem. O Bu tem razão. Não correu lá muito bem. Estava a tentar. Mas estiveste muito bem. E a prova disso é que estamos todos inteirinhos. Sim, Balta, tens razão. Tirando as minhas roupas, que ficaram um pouco empoeiradas, está tudo bem. Falemos de coisas mais importantes. Quem eram, afinal, os autores da mensagem que nos enviaram para o computador de bordo da nave espacial? Quem, afinal, os perseguiu e obrigou a aterrar? A resposta não tardou. Olá, amigos. Quer dizer, será que podemos ser amigos? Então não haveríamos de poder? Epá, vocês são mesmo uns tipos bestiais. A uma recepção destas tão carinhosa, só podemos retribuir com a nossa amizade. Desculpem, por favor. Tudo não passou de um terrível equívoco. Bom, mas afinal, quem és tu? Permitam que me apresente. Sou a deusa do universo. Sou responsável por manter as galáxias livres da presença dos humanos. Passo 365 dias do ano em órbita a patrulhar o universo. E quando os vi aproximar, a vossa nave pareceu-me suspeita. E por isso, os obriguei a aterrar. Desculpem mais uma vez. Agora sei que são brinquedos e tudo farei para remediar o mal que lhes fiz. Não fiques triste, deusa do universo. Compreendemos as tuas razões, mas talvez um dia mudes de opinião. E para além disso, há as crianças, que são a melhor coisa do mundo. Já me falaram. Contaram-me que são loucos por brincadeira e adoram guloseimas. É por isso mesmo que estamos aqui. Procuramos o planeta de chocolate. Queremos construir um ovo de chocolate gigante e repartir por todas as crianças do mundo. Achas que nos consegues ajudar? Não perco mais tempo. Vou levá-los até lá. Aliás, esse é o meu planeta preferido. Amigos, subam para a minha cauda e agarrem-se bem.